tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Me perco nos seus olhos e mergulho sem pensar. Me voltarei. Tentar te esquecer, mas você sempre será Central do Sertanejo. Amor a três, pra mim não vai rolar. 10% comigo, 90% com seu celular. Cansado de ser maltratado, ser trocado por um objeto. Entre a gente o amor esfriou. Nessa casa já não tem mais sexo. Você nunca me dá atenção, nem mesmo quando a gente sai. Na balada, no shopping, no bar, até no motel você pede Wi-Fi. Amor a três, pra mim não vai rolar. 10% comigo, 90% com seu celular. Amor a três, pra mim não vai rolar. 10% comigo, 90% pro seu celular. Aonde, mulher, sai desse telefone? É meu Orkut, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Larga, é muita tecnologia. Corpo é bom nada, né? De ser maltratado, ser trocado por um objeto. Entre a gente o amor esfriou. Nessa casa já não tem mais jeito. Você nunca me dá atenção, nem mesmo quando a gente sai. Na balada, no shopping, no bar, até no motel você pede Wi-Fi. Amor a três, pra mim não vai rolar. 10% comigo, 90% com seu celular. Amor a três, pra mim não vai rolar. 10% comigo, 90% com seu celular. Seu celular. Amor a três, pra mim não vai rolar. 10% comigo, 90% no seu celular. Som da dupla Zé Neto e Cristiano aqui no Central do Sertanejo, Amor a Três. Eita, mas o que que é isso, gente? É sucesso, é Central do Sertanejo. Uma terça-feira maravilhosa pra todo mundo. Hoje, 19 de julho do ano de 2016, você que tá curtindo a gente aí do outro lado do rádio, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Estamos aí já liderando a audiência na sua cidade, né? Que maravilha! Galera, vem mais sucesso por aí, e esse sucesso com certeza é uma das músicas mais executadas em todo o Brasil. Essa eu tenho certeza que tá ganhando cada vez mais espaço, porque a dupla é embaixadora do Barretos 2016. Essa dupla completa 25 anos de carreira em 2016. Tô falando de quem? Zezé de Camargo e Luciano, chegando no Central do Sertanejo, Eu e Você. Me fez ser outro sem mudar de nome. Com manjar de beijos matou minha fome. Com lençol de abraços me aqueceu do frio. É você que no desespero me devolve a calma. Que brinca de anjo pra salvar minha alma. Preenche de amor meu coração vazio.

fevereiro. Amo você. Enquanto a luz do sol não vou parar, eu vou te amar até o fim. Amo você. Central do Sertanejo.